Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Esta manhã, mais uma vez, nesta casa de Bezerra, que amamos tanto, que nos acolhe tão fraternalmente, que nos sentimos envolvidos por esse amor tão profundo que vem da espiritualidade maior, vamos abordar o tema União Infeliz. Vamos procurar refletir em torno dele, buscando algumas ideias que nos ajude a compreender essa realidade que muitos se sentem envolvidos na. Mas antes, refletirmos na razão da nossa existência no mundo. Talvez esse seja o tema mais desafiador para o homem abordar. Não perante os outros, mas perante a si mesmo. Pensar por que estamos aqui no mundo. É fácil, às vezes, a gente dar uma explicação pronta que outros autores, que outras pessoas, ao longo da sua experiência, do seu desenvolvimento, fizeram. Ah, estamos aqui para evoluir, estamos no mundo para aprender, para crescer. Quem conhece um pouco o Espiritismo já sabe dar essa resposta. Mas é algo mais profundo o questionamento. Por que estamos aqui? Não nós, como parte da humanidade, como um espírito em evolução, mas um ser que é uma individualidade, que tem uma história muito longa. Por que viemos para este mundo? Por que estamos aqui? Essa reflexão, quando nós fazemos, quando nós pensamos na nossa vida, ela é uma das reflexões mais importantes e que mais vai determinar o nosso destino. Porque a partir das conclusões que nós chegamos individualmente sobre o porquê da nossa vida aqui no mundo material, é que nós passamos a ter alguma diretriz. Porque é só quando eu sei o que eu estou fazendo aqui efetivamente, não de modo geral, mas a minha missão especial, é aí que eu consigo dar rumo, eu consigo realmente conduzir a minha evolução como espírito encarnado. O problema é que, na maioria das vezes, a gente não chega a essa consciência de por que estamos aqui. A gente fica sempre num aspecto superficial da questão. A gente admite a realidade do espírito, admite a realidade da reencarnação, a gente admite a realidade da evolução espiritual, a gente admite que nós estamos no mundo para viver provas, ou expiações, ou as duas. Mas no íntimo, quando a gente tem que pensar nessas questões aplicadas a nós, ao nosso ser, é aí que a coisa começa a ficar complicada. Porque a gente acha que a prova e a expiação, ela existe para a humanidade, mas não para nós. Porque quando a gente enfrenta a prova e a expiação, o que normalmente a gente faz? A gente chega até a questionar esses conhecimentos espirituais. A gente chega até a dizer, será que é verdade mesmo que eu tenho que passar por uma prova, que eu tenho que passar por uma expiação? Por isso que eu disse que, inicialmente, a nossa maior questão na vida, na existência, é a gente pensar por que nós estamos aqui. Mas não mais um ser humano na Terra. Mas por que eu, Antenor, por que Neidinha está na Terra, por que cada um de nós aqui está aqui. É quando a gente se apercebe dessa realidade mais profunda, quando a gente busca esse questionamento maior e pensar no sentido da nossa vida, porque eu passo por isso, porque eu enfrento essa situação, porque eu só consigo fazer escolhas nessa direção, quando eu começo a refletir sobre isso e começo a devassar esse mundo imenso que é o meu ser interior, que é o que eu sou efetivamente, é aí que eu começo a fazer sentir, começo a dar sentido a essa ideia de que estamos aqui no mundo para vivenciarmos experiências significativas para a nossa evolução. Experiências essas que nós chamamos de provas e expiações, mas que vamos chamar de experiências significativas para a nossa evolução espiritual. E elas só passam a ser significativas quando nós as identificamos como tais. Porque muitas vezes a gente passa por experiências valiosíssimas para a nossa evolução, mas a gente não percebe o valor que elas têm. A gente não é capaz de perceber que ali é o momento mais importante da nossa existência, porque é o momento presente em que estamos sendo desafiados pelas leis divinas, pela vida, em algo que precisamos modificar em nós. Estamos sendo desafiados a uma nova etapa de compreensão da vida e de ação perante a vida. Se nós soubéssemos dar o grande valor que cada experiência da vida tem para nós, nós daríamos um salto evolutivo. Nós aproveitaríamos tão bem a encarnação. Nós usufruiríamos dessas experiências da vida terrena, que são tão importantes, tão enriquecedoras, que ao término de uma vida, sairíamos como seres vitoriosos. Deixaríamos esse ciclo de reencarnações que temos vivenciado por tantos séculos, de apenas experimentarmos dor, apenas experimentarmos sofrimento, e a muito custo aprender com eles. E precisar repetir das experiências negativas para aprender o que uma bastaria para nos ensinar. Porque, infelizmente, nós permitimos muita vez que a nosso sentimento de fuga, de escapismo, a nossa fraqueza, que a nossa covardia, nos leve a abandonar compromissos, nos leve a abandonar experiências, nos leve a abandonar aquela oportunidade que é a mais valiosa para nós como espíritos. Porque quando imersos aqui no mundo material, iludidos pela realidade da matéria, iludidos pelas contingências da vida material, nós acreditamos, né, que a nossa realidade única é a vida carnal, que é a vida material. Tanto é que quando a gente pensa na gente, a gente se identifica tão intensamente com o corpo e pensamos que somos apenas matéria, ignorando que a matéria é uma parte não menos importante, mas também não a mais importante da nossa realidade presente. Esquecemos que a nossa natureza espiritual é a realidade imortal. Esquecemos que nós somos seres que estamos transitoriamente no mundo material. E esquecemos também que estamos aqui para vivenciar experiências que nem sempre serão felizes, que nem sempre serão experiências que do ponto de vista imediato, terreno, serão gratificadores. Mas que se passarmos a encará-las de uma forma diferente, nós somos capazes então de identificá-las como importantes, necessárias para a nossa vida. E uma outra falha que nós cometemos também quando encarnados é a gente pensar que a nossa vida se resume a apenas um desses papéis que nós cumprimos diariamente. E permitirmos que uma experiência negativa da vida nos amargure de tal forma que fechemos os olhos para todas as outras experiências positivas que nós temos no mundo. Às vezes a gente tem uma experiência negativa no lar, uma experiência que não é aquela que nós gostaríamos, e nós nos amarguramos tanto e esquecemos que a vida nos oferece tantas outras oportunidades de sermos felizes. E permitimos que um aspecto da nossa vida tome conta do todo. Naturalmente, há situações que elas são, forçosamente, de grande impacto e que interferem profundamente na nossa visão de mundo, na nossa compreensão da realidade, mas também é um desafio à nossa capacidade, também é um desafio à nossa inteligência superar um grande impedimento que nós possamos ter na vida e passar a ver a vida também com outros olhos, de otimismo, de esperança, de amor, de confiança e até de alegria. Porque nós temos exemplos inúmeros de pessoas que possuindo grandes limitações. Muitas vezes pessoas que estão por anos a fio deitadas num leito de hospital, como há casos destes, em que a pessoa muitas vezes move apenas os seus lábios e suas pálpebras. E ainda assim se sentem felizes. São espíritos que aprenderam essa questão que eu estou abordando agora. Que é possível, apesar de um grande problema na vida, identificarmos em outros aspectos da vida a alegria que permeia tudo. A felicidade que está ao alcance de qualquer pessoa, mas que depende essencialmente da forma como nós vemos. Por isso que muitas vezes nós podemos sim, apesar de estarmos vivendo às vezes uma experiência difícil numa união classificada como infeliz, ainda assim encontrar em outros aspectos da vida, em outros setores da nossa vivência, motivos de alegria. Podemos ainda encontrar em outros aspectos da vida aquilo que nos compense uma experiência que às vezes é muito desafiadora para nós, que é a união infeliz que talvez nós possamos ter. E aí, não nos entregarmos jamais a um único aspecto da nossa vida. Vivenciarmos essas outras dimensões que a vida se apresenta para nós, essas outras possibilidades de ação, porque muitas vezes é nessas experiências tão gratificantes que nós vamos abrir a força para a gente levar aquela tarefa que nós temos junto àquele companheiro, aquela companheira que nós um dia elegemos como nosso companheiro de vida. E muitas vezes nós fizemos essa escolha envolvidos num clima de perfeita harmonia, de perfeita paz com esse companheiro, essa companheira. Muitas vezes os escolhemos porque nos enamoramos e nos encantamos com qualidades admiráveis que nós admitimos essas pessoas terem. Muitas vezes nós nos aproximamos deles com o mais puro afeto e identificamos neles as pessoas capazes de corresponder a esse afeto. Mas, ao longo da vivência, nós vamos descobrindo que nenhum ser é aquilo que ele apresenta no primeiro momento. Nenhum ser é aquilo que ele demonstra no início de uma relação. E acreditem, se nós convivêssemos uns com os outros, nós mudaríamos muito o conceito que nós temos de uns para com os outros. Talvez passaríamos a ter mais estima que temos uns pelos outros, ou reveríamos certos conceitos que fazemos sobre as pessoas. Mas o fato é que nas relações, então, muitas vezes nós descobrimos que aquela pessoa que elegemos para a nossa vida conjugal, para a nossa vida íntima, é uma pessoa que revela características que nos desagradam, que nos afrontam, que nos ferem. E aí vem o questionamento, muitas vezes, que muitos se fazem, que todos nós um dia talvez já fizemos ou faremos. Será que vale a pena mesmo continuar uma relação, continuar essa união infeliz? Será que vale a pena mesmo eu dedicar bons anos da minha vida, dedicar bons anos de saúde, de jovialidade, junto a alguém que está me criando dor e sofrimento? Essa reflexão nós temos o direito de fazê-la. Não é proibido pensar em alternativas na vida. Mas todos nós que já estamos sendo despertos pela espiritualidade, para o conhecimento superior, para a compreensão da realidade da nossa vida terrena, todos nós somos convidados também a fazer uma reflexão ainda mais profunda quando pensamos em separar-se daquela pessoa que ao longo do tempo ali se transformou, já não é mais aquela pessoa que nós achávamos ideal para nós. Todos nós somos convidados a pensar de que vivenciamos experiências aqui necessárias à nossa evolução. E salvo raríssimos casos, todos nós fomos, pelas leis sábias da vida, conduzidos a estarmos com as pessoas que realmente temos que estar. Em muitos ângulos da vida, em muitos aspectos, em muitas situações, e principalmente no casamento, no matrimônio, ou nas novas uniões que hoje se configuram, que já não são mais os modelos clássicos como tínhamos antigamente, mas quando dois seres se unem e estabelecem uma vida em comum, então, nós temos que pensar que as leis divinas não determinaram isso à toa. Não foi fruto do acaso que encontramos aquela pessoa que passou a ser o nosso companheiro, companheira, marido, esposa, eu ia falar marido, que absurdo. Esse companheiro, então, que a vida nos trouxe. Nós todos somos trazidos a conviver com quem nós efetivamente precisamos. Salvo pouquíssimas situações. Temos até de André Luiz casos que ele cita disso, né? De uma pessoa que tinha uma missão muito clara na sua vida, ele sabia do seu compromisso, mas se envolveu com alguém que ele não tinha necessidade efetivamente. Mas uma vez assumido o compromisso, ele não conseguia mais se desvencilhar, porque é esse aspecto da vida também. Nós mudamos a nossa programação de vida quando estamos encarnados e vamos reelaborando as nossas relações ao longo da vida. Por isso que sempre que nós pensarmos em nos unir a alguém, nós temos que refletir profundamente e pedir muito a Deus que nos mostre se essa união deve se consolidar como uma união que, vamos dizer, entre aspas, em caráter definitivo. Temos que pensar muito ao estabelecermos esses compromissos. Por quê? Porque podemos, muitas vezes, atrair para a nossa vida situações que não são necessárias. E hoje em dia é muito fácil nós atrairmos pessoas para a nossa convivência e que não tínhamos realmente a necessidade. Principalmente quando a gente se guia por comportamentos levianos, por comportamentos inconsequentes, que não refletimos sobre a gravidade que é assumir um compromisso com alguém. Daí, necessário as pessoas terem uma certa maturidade para fazer essa opção de vida. Decidirem conviver de maneira mais intensa, de maneira mais íntima, de maneira mais próxima com alguém. Daí a necessidade de a gente se preocupar muito com isso. Mas uma vez estabelecido então esse compromisso, uma vez a gente se aproximando de alguém e elegendo como nosso parceiro, parceira, marido, esposa, elegendo como alguém que vai nos acompanhar a vida, o que fazer? Como se conduzir quando começam a aparecer as dificuldades? Nós temos do Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, uma mensagem que nos norteia hoje as reflexões, chamada União Infeliz. É o capítulo 9 do livro. E lá ele nos fala algo profundamente importante para a gente pensar quando a vida, a dois, começa a se modificar. Quando ela começa a alterar e a gente começa a perceber que não era muito bem aquela pessoa que a gente escolheu viver. Parece que ele está se transformando. E Emmanuel nos alerta a isso. Que ao longo da vida, então, a mudança espera todas as criaturas no caminho do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. É natural que ao longo de um relacionamento, então, as pessoas vão se modificando. Porque às vezes os propósitos, os objetivos que elas tinham no começo, vão se mudando diante das experiências da vida. E a pessoa muitas vezes não percebe essas mudanças e não se adapta a elas. Não acompanha essas mudanças. É aí que vem a surpresa de perceber que aquele que nós escolhemos, já aquela pessoa já não é mais a mesma. Porque nós não percebemos as transformações que foram ocorrendo ao longo da vida. Não as acompanhamos. E o pior ainda são os casos daquelas uniões em que nós, por não termos feito esse processo de casamento diário, de reconquista diária um do outro, daquele enamoramento diário, nós vamos permitindo criar entre o casal um distanciamento, aonde os dois passam a ver o mundo, a vida, de maneira diferente. E que muitas vezes só se mantêm unidos por conveniências de ordem aqui material. E esse é o grande desafio para nós. Excetuando-se alguns casos, a maioria das uniões infelizes decorrem da falta de compreensão de um dos dois, ou dos dois simultaneamente, que não percebem essa necessidade de ajustamento diário da relação afetiva. É uma ilusão a gente iniciar um casamento, uma relação de compromisso com alguém, e a gente achar que aquele enamoramento do início vai perdurar por toda a vida. Porque nós podemos pensar que o início de uma união, que para nós parece tão promissora, são como as flores que se enfeitam os casamentos. Tão bonitas, tão maravilhosas, perfumosas, mas que por não terem a base da raiz, elas acabam morrendo, acabam se deteriorando. E uma união que não se cuida, em que não há base para ela fundamentada em afeto, confiança, uma união que não é bem alicerçada numa vigilância constante, num cuidado constante com essa relação, ela tende a se deteriorar no passar dos anos. É a mesma coisa que acontece também quando a gente tem um canteiro e a gente permite que ervas daninhas cresçam, atrapalhando o desenvolvimento dessas mesmas flores. Elas às vezes têm base, mas por falta de cuidado, nós não permitimos que elas se desenvolvam plenamente. Então há muitas relações que são hoje classificadas infelizes por descuido do casal, porque um dos dois não prestou atenção nas mudanças que são inevitáveis no relacionamento e não trabalharam efetivamente em seu casamento, não trabalharam efetivamente nessa união, prevendo situações, cuidando e muitas vezes permitindo que os seus aspectos inferiores comecem a se manifestar. Quer conhecer alguém efetivamente? Case-se com ela, conviva diariamente com ela e você passa a ver que todos têm defeitos, todos têm imperfeições, e isso é natural. Para nós, aqui na nossa condição evolutiva na Terra, é assim mesmo, não há nada de errado nisso. O problema está quando nós não cuidamos dessa situação e vamos permitindo que ela se agrave. Vamos permitindo que ela vá se deteriorando e até que nós pensamos um momento, opa, eu quero largar isso aqui, eu não quero mais essa relação. E mais uma vez, pelo escapismo que já mencionamos, pelo espírito de fuga, pelo desejo de se isentar de compromissos que exigem de nós, o que que nós fazemos? Nós muitas vezes abandonamos um compromisso que poderia ser muito promissor para a nossa existência como espíritos. E é essa concepção da nossa realidade que precisa muitas vezes ser lembrada quando enfrentamos as nossas lutas terrenas. É não esquecer que nós não estamos aqui no mundo para usufruirmos apenas de alegria, apenas de felicidade. Nós estamos aqui também para viver momentos bons, mas estamos aqui, sobretudo, para sermos desafiados em muitos dos nossos sentimentos, sermos desafiados em muitas das nossas características, para que possamos perceber quem somos e assim aprendermos a nos transformar. Assim aprendermos a modificar algo em nós para ir acompanhando o outro e, sobretudo, ajudar o outro a se transformar também. Porque vejam, quantas vezes nós precisamos que as pessoas nos deem inúmeras oportunidades até que a gente possa oferecer o melhor de nós. Até que a gente possa, enfim, compreender que nós somos seres capazes de oferecer algo de bom para alguém. Assim também as outras pessoas esperam muitas vezes da gente. E no casamento isso é mais do que evidente. Numa união a dois isso é mais do que evidente. Muitas vezes apenas um é que terá ali o equilíbrio por algum tempo, às vezes por um longo tempo, até que o outro desperte. E quantos exemplos de vida não há nesse sentido? De casais que às vezes levaram anos até chegarem a um ajustamento, até um deles perceberem os seus erros e se renovarem. Quantas relações demandam dessa dedicação. Há um outro aspecto dessa situação que ele é problemático também. É quando nós apenas aceitamos as circunstâncias, apenas aceitamos imposições e nunca fazemos nada para ajudar o outro a ver com olhos diferentes aquela vida que estamos vivendo em comum. É quando nós apenas achamos que temos que aceitar passivamente o outro sem nada fazer. Porque há uma linha muito tênue em dar oportunidade ao outro em se modificar e aceitarmos passivamente uma situação porque não temos coragem de agir de maneira sábia, de maneira decisiva a resolvê-la. Há uma linha tão tênue que estamos ainda aprendendo a sair da acomodação e partir para a ação. Mas não a ação que cria mais distúrbio, mas a ação que busque um ajuste, que busque um entendimento. Esse é o grande desafio que as relações que classificamos como infelizes nos traz. É a gente saber o momento certo de falar não e de falar sim. É a gente saber o momento certo que podemos, permitidos pelas leis divinas, a nos isentarmos daquela relação. Esse é o grande desafio que nós temos nas relações. É a gente saber realmente agir com sabedoria. E não conseguimos ter essa sabedoria para agir, por quê? Porque muitas vezes permitimos que os nossos sentimentos inferiores nos guiem nas resoluções, nas decisões que vamos tomando ao longo da vida. Nós vamos permitindo que certas ilusões que conservamos de outras vidas determinem em nós o que nós devemos fazer. Não pensamos nesse aspecto maior da vida, que é a nossa realidade espiritual. Esquecemos que muitas vezes aquilo que para o mundo parece como um grande sacrifício, desnecessário, inútil para a vida de alguém, é na realidade a experiência decisiva para a libertação daquele ser, daquela rede de lutas, de sofrimento que ele está envolvido e que remonta a muitas vidas passadas. Porque com certeza Deus permite que esteja em nossa vida pessoas que nós temos um comprometimento com elas. Pessoas que um dia nós criamos situações que levaram essas pessoas muitas vezes a se enredarem por caminhos perturbadores. Nós somos as pessoas que muitas vezes criamos ali a poça de lama onde um companheiro do passado se afundou e adquiriu vícios, adquiriu comportamentos ruins, permaneceu estacionário na sua evolução e de lá para cá não conseguiu melhorar muito. Então nós, por amor, somos chamados pelas leis divinas a nos reajustarmos com essa pessoa. Por isso que quando estamos diante de uma relação mais difícil, de uma união que parece ser infeliz, de algo que parece ser um grande tormento para nós, reflitamos que a sabedoria divina não nos teria colocado ali se nós não tivéssemos um comprometimento com aquilo. A não ser que tenhamos sido motivados pelas situações de maior inferioridade de sentimento. Nos aproximamos de alguém porque queríamos riqueza, poder. Se foi por isso, é uma união que não tinha realmente que ter acontecido. Mas quando nós somos aproximados de alguém por afeto, por carinho, por um sentimento bom que nos aproximou, é a indicação segura de que é o nosso compromisso com aquela pessoa. De que temos que estar ali realmente auxiliando aquela pessoa a sair daquele contexto que nós um dia a empurramos. Ajudar essa pessoa a ver a vida de maneira diferente. E ajudar o outro a ver não é só aceitar também passivamente. É sobretudo buscar sempre o diálogo amoroso, o entendimento que busca conciliação. É muitas vezes dizer para o outro, não com raiva, não com desejo que o outro modifique-se instantaneamente, dizer para o outro com palavras de agressão, mas dizer para o outro, eu te amo, mas eu sofro pela sua atitude. É dizer também para o outro isso, e pedir, e reafirmar, e retomar aqueles compromissos, aqueles votos do início. É a gente realmente procurar agir, e não apenas aceitarmos passivamente, como se tivéssemos que simplesmente sofrer a ação do outro. Mas é buscarmos realmente. E há lares que, baseados nessas experiências, muitas vezes de apenas uma das partes no início, mas que com o tempo acaba ganhando a adesão do outro, que se tornam verdadeiros lares de amor. Porque alguém soube esperar o tempo do outro. Porque alguém soube reconquistar o outro. Porque alguém soube se reaproximar do outro. Porque alguém soube, ao longo da vida, oferecer o melhor para que aquela relação se restabelecesse, para que ela se consolidasse e para que ela trouxesse frutos. Hoje nós temos uma grande liberdade para iniciar e desfazer relações. Mas tem pessoas que ainda se sentem profundamente cativas a essa situação. Alguns por medo, outros por consciência. Porque entendem que não será abandonando um companheiro difícil que nós vamos resolver o nosso problema. O próprio Evangelho nos fala de pessoas que vão buscando experiências na vida e nunca encontram o parceiro ideal. Por quê? Porque realmente aquele que era a pessoa para decidir naquele momento a sua existência, ele foi deixado ao longo da vida. E a pessoa muitas vezes não se acerta nessas buscas constantes que ela faz. Na passagem do Evangelho, que Jesus conversa com a mulher samaritana junto ao poço, e ele fala para ela que ele tinha a água da vida. E Jesus fala: vai chamar o teu marido. E ela fala: não, não é o meu marido, eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela: realmente não é seu marido. O marido dela era o primeiro que ela tinha tido, que era o compromisso que ela realmente tinha naquela existência. Mas os outros que seguiram a vida dela eram companheiros que apareceram no caminho porque haviam sido abandonados no compromisso inicial. É por isso que nessa passagem do Evangelho, que muitos usam para dizer, né, que não podemos nos separar, que não podemos recomeçar a vida, mas é porque no caso específico dessa personagem, dessa pessoa, era um compromisso que ela havia deixado. Não sabemos se foi por responsabilidade dela ou dele, mas o fato era alguém que no futuro ela teria que retomar. Por isso que Jesus disse para ela que o atual que estava com ela não era o marido. Não era o marido no sentido espiritual, daquele que realmente havia o compromisso para ser estabelecido ali. Esse caso me requer mais análise, mais reflexão, mas é a gente pensar isso, de que há muitas situações na vida em que nós vamos simplesmente trocando de parceiro ao longo da vida e nós não conseguimos ter aquela tal felicidade, não conseguimos ter a tal união feliz que nós esperávamos, e às vezes a gente descobre que o problema não estava nos outros, estava na gente mesmo. Às vezes a gente descobre isso depois de algumas trocas que a gente fez ao longo da vida. De que se tivéssemos agido de maneira diferente, se tivéssemos nos comprometido de maneira diferente, talvez tivéssemos mantido aquela relação com maior segurança e com maior êxito para nós. O fato é que todos nós seremos um dia reaproximados daqueles seres que um dia abandonamos compromissos. Então, se nós temos essa visão de vida espiritual mais ampla, que abrange a nossa imortalidade, que abrange vidas futuras, nós temos essa compreensão hoje, não nos justificaria mais abandonar compromissos sem ter feito tudo o que nos coubesse para o bom êxito daquela relação. Não se justificaria mais a gente abandonar compromissos alegando porque o outro é difícil, alegando porque o outro não é o que nós idealizávamos, porque realmente não existe pessoa ideal. Quem torna alguém ideal somos nós, quando avaliamos o que a pessoa realmente pode nos oferecer e aceitamos aquilo. Então, é isso que torna alguém ideal. Porque muitas vezes o que nós buscamos, uma chamada união feliz, é uma situação ilusória. É acreditar que é possível viver sem nenhuma conturbação. E no mundo terreno não existe essa experiência. O ser humano é desafiado em todas as situações da vida o tempo todo. Não podemos dizer que nós vamos ter uma vida plena, tranquila, harmoniosa em todos os instantes. Não existe essa condição no mundo material. Ela existe apenas para aqueles que não estão vivendo as condições de mundo material, mas aqueles que vivem uma realidade interna, de busca dessa harmonia, dessa paz permanente. Então, se nós desejamos uma união feliz, nós temos que acreditar que ela depende muito de nós, e naturalmente depende do outro, mas nós temos que permitir que o outro também desperte em algum tempo, porque temos até o direito de deixar essa união. Temos até o direito de abandoná-la, mas ela um dia retornará. Às vezes retorna na presença de outras pessoas que vêm cumprir aquele papel do outro que nós deixamos. Então é isso que nós devemos sempre pensar. Antes de tomar uma decisão de interromper um compromisso assumido, refletirmos muito se ainda temos a possibilidade de oferecer algo a mais a essa relação. Refletirmos muito se podemos oferecer algo para aquela pessoa, novas oportunidades, mais tempo, oferecer mais compreensão. Temos que refletir muito para ver o que podemos hoje doar de nós. Porque muitas vezes o espírito desencarna, chegando do lado de lá, ele pensa, puxa, faltava pouco para transpor aquele limiar de lutas, de impedimentos. Mais um pouco eu colheria resultados bons. Mais um pouco eu teria melhores resultados. E acreditem, às vezes a gente lamenta essa ausência dessas relações. Conheço a história de um casal de 52 anos de casados. Uma vida de muita luta, muita renúncia, muito esforço de reajustamento. E a morte separando um dos dois ali, temporariamente, trouxe uma amargura profunda para aquele que ficou. Porque ali, a pessoa já tinha compreendido ao longo da vida que ele era o parceiro ideal. Mas a partida revelou ainda mais a ausência que aquela pessoa, que em muitos momentos foi considerado como o agente de uma união infeliz, a ausência que aquela pessoa fazia na vida. Então é aí que está, né? Às vezes leva-se anos até a gente descobrir isso. Mas se a gente foge nas primeiras lutas, nos primeiros embates, nas primeiras dificuldades, a gente não pode testar, a gente não pode saber o quanto isso é verdade. Então, peçamos sempre a Deus que nos ilumine muito a decisão quando nós iniciamos um relacionamento e principalmente quando nós pensamos em interromper esse relacionamento. Peçamos muito a Deus que nos mostre efetivamente. Porque existem situações que até são necessárias interrompermos temporariamente um compromisso para retomá-lo no futuro. Mas não existe regra pronta para dizer, olha, é o momento de separar. É uma decisão íntima que cada um tem que tomar e deve buscar refletir muito, ponderar muito, aconselhar-se muito e, sobretudo, aconselhar-se na oração. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê discernimento sobre o tema que é tão importante para a nossa existência e possamos, então, sempre tomar decisões sábias em matéria de relacionamento. Muito obrigado a todos.